E sabem que a grande virtude do vinho bom é que nós, de facto, temos aqui uma boa colheita. Isto é tudo vinho bom, vinho de cepa, dão para dar da alma a todos vós, para dar o corpo ao manifesto a todos vós, com provas dadas. Comparem as nossas listas, os nossos candidatos às juntas de freguesias e às assembleias de freguesia e ponham-nos ao lado das outras listas. E é fácil a escolha o dia 26. É fácil. Comparem programas, comparem equipas, comparem cabeças de lista. E é fácil escolher em quem devemos votar no dia 26. Dá para contar o tempo autárquico em Oliveira do Hospital em antes de José Carlos Alexandrino e depois de José Carlos Alexandrino. Isso dá-nos a força que só há um voto para a Assembleia Municipal. Só há um voto para a Assembleia Municipal. José Carlos Alexandrino e votar PS o dia 26. E peço-vos, passem a palavra. Não percam um momento para pedir, para passar a palavra. Começámos o mandato com o maior incêndio de sempre que há memória em Portugal. E acabámos o mandato com a maior pandemia de há 100 anos a esta parte. Pergunto-vos, houve alguém, houve um executivo que alguma vez fosse tão posto à prova com tanta dificuldade? Vocês sabem que não, mas dissemos sempre presentes, estivemos lá sempre onde foi preciso. Tivemos um grande líder, mas fomos uma grande equipa e trabalhámos sempre como uma equipa. E por isso é que eu hoje posso dizê-lo, sinto a honra e sinto a responsabilidade de herdar sem complexos, de herdar o legado de desenvolvimento, de progresso e a todos tratar por igual o legado de José Carlos Alexandrino. E digo sem problemas, digo com honra e digo com responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade nos próximos 4 anos dar sequência a este trabalho.